começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. De projetos, Foz do Iguaçu está bem. E se por um lado vale lembrar que nenhuma obra sai do papel ou consegue financiamento sem um bom e consistente projeto, por outro, de projetos e boas intenções, dizem que até mesmo o inferno está cheio. De uma tacada só, na mesma semana foi assinada a ordem de construção da segunda ponte internacional entre Brasil e Paraguai, que deve ser por si só um atrativo turístico, e apresentados também os projetos da duplicação da rodovia de acesso ao aeroporto e ao Parque Nacional, de ocupação da margem do Rio Paraná através do projeto Beira Foz, de revitalização do Marco das Três Fronteiras, de construção do mercado municipal e até mesmo de instalação de um monumento em homenagem ao Papa Francisco na rotatória central do chamado Trevo da Argentina. O mais importante no caso do projeto de duplicação da BR-469, por exemplo, é que já existem recursos e boa vontade por parte do DENIT para executar a obra, que incluirá um viaduto na rotatória do aeroporto, marginais nos pontos mais críticos e toda uma série de estruturas voltadas à segurança do motorista, do ciclista e dos pedestres que trafegam ao longo da via. Uma vala abandonada ao lado do Hotel Carimã, no entanto, nos lembra que a duplicação não é algo de hoje, com o mesmo DENIT tendo se comprometido e programado verbas em 1999 para que essa obra acontecesse naquela ocasião. O projeto Beira Foz, por sua vez, chega justo no momento em que a Justiça Federal concluiu a apreciação de uma ação civil pública iniciada lá atrás, em 2002, contra a Prefeitura de Foz do Iguaçu, determinando a desocupação das favelas às margens do Rio Paraná e a reparação dos prejuízos ambientais causados com a construção da primeira e até agora única etapa da Avenida Beira Rio. O objetivo do projeto é não apenas ocupar de maneira lícita e racional a área que é hoje foco de ilegalidade, mas também criar um novo polo de desenvolvimento imobiliário e empresarial e também mudar de vez a cara do município, deixando-o aí mais próximo da margem de seus rios. Não menos importante que tudo isso foi a assinatura, junto com a ordem de construção da segunda ponte internacional Brasil-Paraguai, do edital para a mais importante reforma da história da Ponte Internacional da Amizade, que passará a ter, entre outras melhorias, passarelas cobertas para aumentar o conforto dos turistas, dificultar a vida dos contrabandistas e evitar os casos de pessoas que volta e meia resolvem, enfim, se atirar ali do local. De bons projetos, como dito, a cidade está bem abastecida. E para que a onda de boas novas não pare, deixamos aqui também nossa boa vontade de contribuir no que for preciso para que o novo centenário efetivamente comece com o pé direito. Participe do CBN Turismo e interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz e também nosso site na internet cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 5 de julho de 2014. Bom dia! Conselho Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu escolhe nova diretoria para mandato que vai até junho de 2015. Projeto de duplicação da BR-469 é apresentado à plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu. Movimento abaixo da expectativa inicial preocupa empresários do setor hoteleiro na terra das cataratas. Cataratas e Complexo Turístico Itaipu fecham primeiro semestre com movimento acumulado em alta. Foz do Iguaçu será sede de evento regional sobre turismo rural. 11 horas e 8 minutos. CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. Música. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 12 minutos, manhã de muito calor aqui na cidade de Foz do Iguaçu, temperatura já na casa dos 28 graus, nem parece que estamos no inverno e a previsão do tempo para este fim de semana aqui na fronteira é de muito calor mesmo. Hoje as temperaturas devem chegar aos 30 graus aí por volta da 1 hora da tarde, conforme a previsão do CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Estado do Paraná, sensação térmica na casa dos 32, 33 graus. Ao longo do dia, o tempo deve permanecer desta maneira. A mínima no período da noite, já para a madrugada de domingo, deve ficar na casa dos 17 graus. Para amanhã, domingo, devemos ter uma refrescada no tempo aí. As temperaturas máximas previstas estão na casa dos 23, 24, 25 graus. Pancadas de chuvas e trovoadas aqui para Foz do Iguaçu. Ventos entre 28 e 43 km por hora. Para segunda-feira, tempo parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas, temperaturas entre 14 e 20 graus. Terça-feira também registro de pancadas de chuvas isoladas. Na quarta, parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas. Esta é a previsão para os próximos 5 dias, segundo o CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Estado do Paraná. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens, tanto aqui em Foz do Iguaçu, como também em Mingaguaçu, região metropolitana de Ciudad del Este, e Puerto Iguaçu, no lado argentino da fronteira. BR-277, perímetro urbano de Foz, movimento especialmente para quem está chegando aqui à região de Foz do Iguaçu. O motorista deve ter muita atenção ao trafegar pela rodovia. Trevo da Avenida Paraná em obras, reduza a velocidade, respeite a sinalização ali no local. Trevo da Avenida Costa e Silva com registro de filas no sentido centro. Rotatória do Charrua, movimento é considerado tranquilo neste instante. No acesso à Ponte Internacional da Amizade entre Brasil e Paraguai, motorista que está se deslocando no sentido Paraguai, continuamos a ter registro de fila de mais de 1 quilômetro ali na descida da BR-277 sentido Paraguai. No alto da ponte, o trânsito flui de maneira rápida no sentido Paraguai, mas não no sentido Brasil. Quem está vindo do Paraguai em direção ao Brasil, lentidão, fila dupla no alto da ponte até a chegada na aduana brasileira. Fique atento, portanto, ao se deslocar ao longo da BR-277 em Foz do Iguaçu, ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina. Por ali, lentidão na passagem pela aduana de Puerto Iguaçu. O motorista tenha muita atenção quanto aos procedimentos de ingresso ao território argentino. E fica o recado aqui, porque a movimentação deve aumentar no período da tarde. Devemos ter mais filas ainda na passagem pela aduana de Puerto Iguaçu no período da tarde. E o movimento também na BR-469, no trecho entre o Trevo da Argentina e a chegada no Parque Nacional do Iguaçu, deve aumentar bastante aí também no período da tarde aqui na fronteira. Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 3 milhões e 900 mil litros de água por segundo, 2 vezes o normal para esta época do ano e, por incrível que pareça, o menor índice registrado desde o início das cheias no mês de junho no Rio Iguaçu. No lado brasileiro, todas as passarelas e passeios estão liberados. Do lado argentino, a trilha da Garganta do Diabo segue ainda com restrições para reparação. Portanto, fique atento aí ao se deslocar rumo ao Parque Nacional Iguaçu, Argentina. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos para visitas, tanto no Brasil como no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 16 minutos e a semana que termina neste sábado foi de grandes anúncios para o turismo de Foz do Iguaçu, muitos deles realizados durante a reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu, o CODEFOS, ocorrida na noite de quarta-feira no auditório da Fundação Cultural. O superintendente de comunicação social da usina de Itaipu e presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola, apresentou o projeto de duplicação da BR-469 e, em entrevista aqui à CBN, deu detalhes a respeito, então, de todas estas modificações que devem ser feitas no traçado da rodovia. O primeiro tema foi a duplicação da 469. O projeto já está na fase final

licenciamento ambiental nos próximos dias. E na sequência, quando sair o licenciamento ambiental, nós juntaremos aos projetos básicos executivos e faremos a doação formal para o DENIT, para que o DENIT possa licitar a obra. O DENIT já tem até recursos previstos para a obra. Essas, portanto, as palavras de Gilmar Piola, presidente do Fundo Iguaçu e superintendente de comunicação social da usina de Itaipu, a respeito do projeto de duplicação da BR-469, que é o principal corredor turístico no lado brasileiro aqui da Tríplice Fronteira. Entrevista de Gilmar Piola no quadro Café com a CBN, que está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11 horas e 22 minutos e localizada na fronteira com a Argentina, Foz do Iguaçu, a cidade de Foz do Iguaçu, pode ganhar um monumento em homenagem ao Papa Francisco, o primeiro latino-americano escolhido para comandar a Igreja Católica. Em entrevista à CBN Foz, o secretário municipal de Meio Ambiente, João Matkiewicz, falou sobre os trabalhos de paisagismo na rotatória da Avenida das Cataratas com a BR-469, ali no chamado Trevo da Argentina. E, segundo o secretário, além do plantio de flores, a prefeitura pretende implantar um letreiro com mensagem de boas-vindas aos visitantes procedentes da Ponte Tancredo Neves e uma estátua em alusão ao Papa Argentino. Nós somos uma cidade fronteiriça e o prefeito Reni pedindo que faça um bom recebimento dos turistas nossos. Então, ali é o Trevo da Argentina, toda a população de Foz do Iguaçu, quando fala assim um trevo, já fala o nome do trevo, fala Trevo da Argentina, aduana da Argentina, Trevo da Argentina. Está estudando ali para fazer um monumento a respeito em alusão ao Papa Francisco. E a princípio agora já está sendo feito o Florifoz. A gente vai fazer uma frase lá no canteiro, na bordadura do trevo, onde que vamos fazer a frase bem-vindos, no castelhano, que é a língua deles, né? E para dar as boas-vindas a pessoas que entram em Foz do Iguaçu, receber bem o turista, receber bem nossos irmãos aí. Palavras de João Matkiewicz, secretário municipal de Meio Ambiente em Foz do Iguaçu, e eu aproveito para deixar claro que eu sou a favor do monumento em homenagem ao Papa, mas com uma condição, claro, que a Argentina não ganha a Copa do Mundo no Maracanã com as bênçãos do pontífice. CBN Turismo. E com a nova lei do táxi em discussão em Foz do Iguaçu, um dos pontos defendidos pela Prefeitura é a padronização do visual de toda a frota existente na cidade, que será acrescida de 49 novas unidades. Em entrevista à CBN Foz, o presidente do Sindicato dos Taxistas, Marcílio de Oliveira Martins, disse ainda não saber como será o novo desenho, mas que o objetivo, além de facilitar a identificação dos veículos, é torná-los, por que não, um novo atrativo para as fotografias dos turistas que visitam a região. Nós, na reunião com o prefeito Reni Pereira, quando nós estávamos no último dia lá numa reunião, ele passou para nós. Ele achou importante, ele viajou para o mundo todo aí, teve cidade que ele viajou, que ele viu o táxi sendo cartão postal. Pessoas do lado do táxi, batendo foto, sendo uma atração turística para quem visita, né? E ele gostou, ele achou muito lindo isso. E ele está trazendo para Foz do Iguaçu, está entrando em contato com a empresa aí. Então, provavelmente, dentro de poucos dias aí, a Foz do Iguaçu vai mudar a cara do táxi. Não será mais a faixa azul. Eu não sei, ninguém sabe ainda a forma. Mas diz ele que o táxi vai ficar muito bonito. Ele vai trazer essa empresa, está entrando em contato aí, para mudar a cara do táxi Foz do Iguaçu. Mais do que mudanças no visual, entretanto, a nova lei do táxi em Foz do Iguaçu deve trazer melhorias ao serviço propriamente dito, como na disponibilização de um percentual mínimo de 1% da frota adaptada para pessoas com dificuldades de locomoção. Foz do Iguaçu, ela não tem a lei para o cadeirante, né? Inclusive, eu como presidente do sindicato, é o que levava as pancadas. Então, quando as pessoas chegavam na rodoviária, chegavam no aeroporto, e pessoa com deficiência não podia embarcar no táxi. Tinha pessoas gordas, por exemplo, tirar da cadeira, colocar dentro do táxi. Exigia 3, 4 pessoas para locomover essa pessoa para colocar dentro do táxi. E havia reclamação lá no sindicato a respeito que não tinha o carro adaptado. Aí, junto com a Foz Trans, já colocamos junto, né? A nova lei para a Foz do Iguaçu vai ter 4 carros. No começo, começar com um, colocar um na rodoviária, um no aeroporto, um exemplo assim. E conforme vai a tendência, as pessoas vão ligando, a gente vai colocando mais carro. Vamos começar com um e daí espalhar para todo mundo que tem Foz do Iguaçu, já tem a lei, inclusive, né? Agora falta a colocar. Mas é uma outra dificuldade, o carro é caro. O único carro que serve para o cadeirante hoje adaptado é a Dublô. A Dublô mais custa hoje, só para você ter um carro com 120 mil reais adaptado. Então há dificuldade. Às vezes a pessoa reclama, Foz do Iguaçu não tem táxi cadeirante, mas é a polêmica. É caro os carros, vai ter que cobrar o mesmo preço dos outros, porque ele vai ter o taxímetro, né? Então é por isso que a população do Iguaçu também tem que entender que colocar 4 carros, você veja bem, 4 carros adaptados cadeirante, dá mais de 500 mil reais, né? Para colocar esses 4 carros. E o taxista tem dificuldade para colocar esse carro, mas vai começar com 1 agora no começo e vamos colocando 2, 3, 4 e não somente 4. Quando for preciso, nós vamos colocar. Palavras de Marcílio de Oliveira Martins, presidente do Sindicato dos Taxistas em Foz do Iguaçu, sobre a disponibilização de pelo menos 1% da frota de táxis em Foz do Iguaçu com veículos adaptados para o transporte de pessoas com dificuldade de locomoção prevista na nova lei do táxi em discussão na cidade, uma entrevista que está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. E a seguir, no CBN Turismo, vamos saber mais a respeito da posse da nova diretoria do Conselho Municipal de Turismo em Foz do Iguaçu, que foi eleita nesta semana. Vamos conferir também a aposta do turismo de Foz do Iguaçu no futuro mercado municipal e os reflexos da Copa do Mundo na Hotelaria do Paraná. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 35 minutos em Foz do Iguaçu e a cidade de Foz do Iguaçu será sede no próximo dia 18 do 6º Encontro Regional de Turismo Rural, que acontece no Centro de Convenções nos períodos manhã e tarde, com expectativa de cerca de 500 participantes, em sua maioria agricultores que já desenvolvem algum tipo de atividade turística no oeste do Paraná. O evento é uma parceria entre o Ministério da Agricultura, Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural e Ministério do Desenvolvimento Agrário. A programação inclui palestras e visitas a propriedades rurais da região. E o Parque Nacional do Iguaçu fechou o primeiro semestre com 741.153 visitantes, crescimento de 5,4% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os brasileiros lideram o total de visitas com 426.197 ingressos vendidos. Na sequência aparecem os argentinos com 96.957 visitantes. Excetuando os turistas dos demais países do Mercosul, a participação de estrangeiros de outras nacionalidades aumentou 12% nos 6 primeiros meses de 2014. De janeiro a julho de 2013, foram 167.807 visitantes de fora do Mercosul. Nos 6 primeiros meses deste ano, o total subiu para 189.373, com destaque para as visitas de turistas dos países da Copa do Mundo. Já no Complexo Turístico Itaipu, que é o segundo atrativo turístico mais visitado da fronteira, o aumento foi de 9% no primeiro semestre de 2014, na comparação com o mesmo período do ano anterior. No total, 235.850 brasileiros e estrangeiros realizaram passeios como a visita panorâmica, a barragem, o circuito especial, a iluminação monumental, o test drive do veículo elétrico, o refúgio biológico Bela Vista, ecomuseu, polo astronômico e também o recém-inaugurado passeio de barco de catamarã. CBN Turismo. Principal entidade representativa do setor turístico de Foz do Iguaçu, o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, elegeu na tarde de terça-feira sua nova mesa diretora para os próximos 12 meses. Em entrevista ao programa CBN Foz, o presidente Licério Santos e também a vice-presidente Simone Villanueva falaram sobre as novas prioridades para a gestão do órgão. Segundo Licério, um dos principais temas em debate é a circulação de veículos de turismo no Parque Nacional do Iguaçu, cuja regulamentação final ainda depende da revisão do plano gestor da unidade e cuja novela ainda não acabou. Não acabou, mas a gente está atento. E essa é uma das principais, como você disse, uma das principais bandeiras. Nós tivemos há 2 meses atrás, mais ou menos, uma reunião lá no ICMBio, onde foi definido a minuta de uma portaria atendendo a uma solicitação da ministra do Meio Ambiente. Essa minuta, a diretoria do Parque Nacional encaminhou a Brasília e até o momento ela ainda não foi publicada, não foi editada. E a gente está atento a isso, e somado a isso, aliás, acho que é o principal de tudo, é a revisão do plano de manejo, que nós temos uma data certa para entregar de acordo com a determinação ministerial, e naturalmente que o Contur, nesse contexto, ele tem uma atuação fortíssima, não só pela representatividade que o Contur tem de mais de 30 entidades do turismo de Foz do Iguaçu, nós somos realmente o pensamento do turismo de Foz do Iguaçu, mas até mesmo como responsabilidade da continuidade daquilo que vem sendo feito no Parque Nacional e principalmente a manutenção da atividade das agências de turismo receptivo e todos os profissionais que atuam dentro do Parque Nacional e que sempre atuaram e não podem estar alijados desse processo, muito pelo contrário. Nós temos é que melhorar as condições e dar mais segurança para toda essa mão de obra que vive do Parque Nacional. Isso é uma questão que tem que ficar clara mesmo com relação ao Parque Nacional do Iguaçu, porque o que o setor turístico de Foz reivindica não é a questão de ter acesso de veículo a todo o Parque Nacional, mas a estrada que dá acesso ali às Cataratas do Iguaçu, que pelo zoneamento atualmente vigente, é já uma zona de uso intensivo, ou seja, onde é permitida a atividade turística. Ou seja, isso é o que tem que ficar claro e que não pode ser distorcido nesse debate, né? Nunca, nunca. Na realidade, logo no começo desse processo, algumas entidades de defesa ambiental até pegaram essa bandeira, mas ela não é verdadeira. Muito pelo contrário. A atividade turística de Foz do Iguaçu, tanto de guias, de agências de receptivo, de taxistas, esses são os verdadeiros protetores do Parque Nacional do Iguaçu nesta zona de impacto. É uma atividade profissional de muita qualidade. Os guias são realmente ano a ano treinados e estão sempre atentos a qualquer tipo de agressão que venha a sofrer dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Então, na verdade, são pessoas que estão auxiliando o ICMBio na manutenção desta unidade de conservação, que é exemplo mundial. Vou perguntar aqui para a Simone Villanueva. Ontem, inclusive, na apresentação ali do Codefoz, a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Foz do Iguaçu, tivemos vários projetos de interesse direto para o setor turístico de Foz do Iguaçu, um deles a duplicação da BR-469. Projeto de grande interesse para a comunidade? É, inegavelmente, porque ali a questão do volume de carros, como foi apresentado ontem, que são 12 mil carros, veículos diários, é um volume grande. E a duplicação vai diminuir muito a questão dos acidentes, porque está sempre ocorrendo acidente. Então, eu fico pensando, até a questão do aeroporto, vai ter a nova pista do aeroporto. Então, existem todos diversos projetos para aquele lado, né, da cidade, e chegando até o parque. Então, eu fico imaginando assim, que essa questão de infraestrutura e o crescimento daquele lado estão vindo juntos, simultaneamente. Eu penso que se realmente se realizar no período de 2 anos que foi colocado, vai ser excelente para a cidade, vai ser muito bom mesmo. Infraestrutura é ainda um dos problemas de Foz do Iguaçu com relação à captação de turistas. Por exemplo, nosso aeroporto, ele, na comparação com outros aeroportos, ele ainda é um pouquinho acanhado, né? Nós temos um projeto aí que já dentro de 2 meses já terá o projeto final para licitação, da conclusão da segunda pista do aeroporto. Tem aí alguns trâmites ainda na parte ambiental, mas esperamos que muito em breve a gente já tenha essa segunda pista. Mas só essa segunda pista não vem atender a necessidade do aeroporto de Foz do Iguaçu. Nós tivemos uma reforma que melhorou muito, deu mais condições, mais qualidade para o usuário do aeroporto e até mesmo para o trade turístico. Mas ainda falta, porque nós temos que pleitear e continuar, não parar de reivindicar a necessidade de embarque e desembarque através de fingers, porque não tem condições, é lamentável você ver todos os passageiros ali no frio, na chuva, na madrugada. Então isso aí é algo que nós continuaremos lutando para que no mais curto espaço de tempo a gente consiga realizar. Foz do Iguaçu recebeu, especialmente nesses 2 anos anteriores à Copa do Mundo, uma série de investimentos, principalmente na área de hotelaria e eventos. Vou perguntar aqui para a Simone. Simone, como é que até o setor na indústria hoteleira está se organizando para conseguir fazer com que, com o acréscimo desses novos leitos e com os leitos que estão vindo por aí ainda, possa se manter e, quem sabe, até ampliar a taxa de ocupação dos leitos aqui em Foz? Bom, Guilherme, essa tua colocação é extremamente importante, porque é uma preocupação muito grande. Existem aí 10 empreendimentos que vão, alguns já abriram, esse ano, até o fim do ano, deve ter mais 10 hotéis, e existem projetos de mais outros hotéis. Então, preocupa, porque, como você colocou, a maioria dos hotéis fizeram investimentos por causa da Copa. O governo lançou até uma linha de financiamento e tudo, e a quantidade de clientes, né, de turistas, não veio na medida que se esperava. Então, e essas contas têm que ser pagas, e provavelmente o que vai acontecer é uma queda na média de ocupação dos hotéis. É uma conta que a gente está preocupado em fechar no positivo, porque a possibilidade de muitos hotéis acabarem fechando esse ano no negativo, no vermelho, é grande. Então, assim, o que nós pensamos é trabalhar mais o destino junto com a secretaria, né, cada vez mais fazer uma parceria grande aí com a Secretaria de Turismo, com as outras associações, instituições e tudo, para se poder captar mais clientes para Foz do Iguaçu, mais turistas. A vinda de mais turistas, ela não reflete só na hotelaria, como ela reflete em toda a economia da cidade. Então, para a gente, é muito importante, porque um hotel que fecha, são diversas famílias que ficam sem emprego, é um empresário que provavelmente vai abrir uma outra coisa em outro lugar e vai sair de Foz. Então, isso não interessa para a gente. O que interessa é ir atrás e trazer os turistas para Foz do Iguaçu cada vez mais. Essa é a vontade. E com essa nova pista, a colocação que foi feita é que provavelmente Foz do Iguaçu vai se tornar um hub internacional. Se tornando um hub internacional, facilita. Porque um dos problemas que nós temos, por exemplo, uma pessoa que vem de Santa Catarina para Foz do Iguaçu, ela, é mais fácil ela ir até Curitiba e pegar um avião do que ela sair de Florianópolis e vir para cá. Há conexão direta, né? Não. Ela vai para o Rio de Janeiro, fica 6 horas no Rio de Janeiro para depois vir para Foz. Então, desestimula muito. O que nós estamos precisando é diminuir essas distâncias. As pessoas querem mais agilidade, querem maior conforto, como o Licério colocou. Então, assim, essa preocupação, você colocou a questão de infraestrutura, essa parte de malha aérea também precisa ter um ajuste, certo? Mas nós temos que trabalhar a parte terrestre, e a parte terrestre os hoteleiros estão indo atrás, e isso nós temos feito muito trabalho com a Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu. Você está totalmente correta, muito bem colocado o que você falou, é uma preocupação, não é da hotelaria não, tem que ser uma preocupação da cidade. E eu acho que aí entra a gestão integrada. Nós temos que trabalhar nesses próximos anos, mas de imediato, principalmente, dentro da gestão integrada, para voltar uma divulgação massiva de Foz do Iguaçu, sabe? Intensificar a promoção de Foz do Iguaçu para poder atender essa nova quantidade de leitos, os investimentos que os empresários fizeram por conta e até por motivação da Copa e que permanecem aqui. Nós temos hoje, felizmente, mais alguns atrativos na cidade, entre eles o Museu de Cera, que também terá outras atrações, o catamarã lá no Lago da Itaipu, que agora está feito junto com o Passeio da Itaipu, a revitalização ali do Marco das Três Fronteiras. Então, essas novas atividades turísticas, novos atrativos turísticos, eles tendem a aumentar a permanência do turista na nossa cidade. É, então, acho que são coisas que tem que caminhar junto. Buscar o aumento da taxa de permanência, mas também fazer uma divulgação para que não venha acontecer esse temor que você, Simone, acabou de citar, de que a hotelaria e o turismo como um todo acabe fechando no vermelho. Isso não é bom para ninguém. Não, inegavelmente não é bom, não. E outra novidade boa também, Licério, como você colocou esses novos atrativos, foi ontem a cessão do terreno para o mercado municipal, que também vai vir agregar. Porque quanto mais atrativo tem a cidade, mais tempo o turista fica aqui. permanece, o que ajuda a toda a cadeia do turismo, né? E da economia. Não só para o turismo, mas como para o iguaçuense mesmo, para o município, para o paraguaio. Ele vai ter uma área em Foz do Iguaçu, onde ele vai poder, além de fazer suas compras, uma área de lazer para sua família, passar um final de semana e tomar o café da manhã no Mercadão, como já é feito na maioria das grandes cidades do Brasil. E para o turismo, vai agregar muito o nosso City Tour. Com certeza, nesse atrativo, a permanência gira em torno de 1h30, 2 horas, e naturalmente que isso tudo contribui para a geração de renda da nossa cidade mesmo. Entrevista com o Licério Santos e a Simone Villanueva, respectivamente novo presidente e nova vice-presidente do Conselho Municipal de Turismo em Foz do Iguaçu, em material que está disponível na íntegra em cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11 horas e 49 minutos, Foz do Iguaçu deve contar no ano de 2017 com o mercado público municipal destinado ao público da fronteira e também aos turistas que visitam a região trinacional. Em entrevista à CBN Foz, o coordenador do projeto junto à Fundação Parque Tecnológico Itaipu, João José Passini, falou sobre a cessão do terreno para o futuro mercado feito pela Prefeitura na última quarta-feira. Nós agora recebemos o termo de permissão de uso, né, e tendo agora esse termo, nós estamos elaborando os projetos, né, iniciando pelo projeto arquitetônico, depois os projetos executivos. Né, tendo isso em mão, nós temos condições de correr atrás, de captar recursos, né, junto a órgãos federais, ao BNDES, enfim, para começar a obra. A expectativa é que a gente faça isso ao longo desse ano ainda, para começar possivelmente as obras no começo do ano que vem, de 2015. Né? E aí sim, a expectativa nossa, eu diria otimista, né? É que a gente consiga aí, nos próximos 3 anos estar concluindo essa obra e iniciando aí, os trabalhos no mercado municipal. O coordenador João José Passini falou também sobre as características do futuro mercado municipal e seu foco tanto na população fixa como na população flutuante da fronteira. Primeiro, nós queremos fazer um espaço em que a população de Foz do Iguaçu se identifique, né? Ela possa utilizar esse espaço para o seu lazer, para as suas compras. Né? E por isso a importância, como você colocou, os produtos regionais. Né? E não os regionais Brasil, mas também aqui da Tríplice Fronteira. Né? Então, produtos que vêm do Paraguai, da própria Argentina. Né? E também considerando que nós temos hoje em Foz do Iguaçu em torno de 80 etnias. Então as principais grupos étnicos da região, elas têm que se enxergar dentro desse mercado. Então, primeiro é um mercado para a população, para que ela possa assim, enxergar, que ela possa visitar, que ela tenha acesso à cultura, a lazer, né, a questões artísticas, né, e também, obviamente, aquilo que ela quer consumir, principalmente em termos de comida, de gastronomia. Agora, nós não temos dúvida que será um novo atrativo para Foz do Iguaçu, em que o turista, seja ele brasileiro ou estrangeiro, procure visitar o mercado assim como ele visita no mundo inteiro. Né? Cada um de nós, quando viaja, tem o mercado municipal como um ponto de referência daquele local, né? Sobre a escolha do local do futuro mercado na Avenida José Maria de Brito, no imóvel do antigo DRM, Passini falou sobre os critérios que levaram a essa definição. Nós começamos a escolher terrenos, né, espaços, que pudesse primeiramente atender a necessidade de uma obra como o mercado municipal. Né? Então, um espaço que tivesse condições diária que recebesse o mercado. Segundo, tem que ser uma localidade que tenha acesso fácil, né, que tenha vias públicas estruturantes, em que tanto a população quanto o turista tenha facilidade de acesso. Né. A terceira são questões mais jurídicas, legais. Né, são terrenos que a gente possa fazer aquilo que se pretende, né, tanto em termos de obra quanto em termos de gestão. Né. Esses dois locais que você citou anteriormente, realmente, tanto o Centrão quanto a antiga Cobal foram objetos de análise, né, e por razões diversas eles foram descartados. Né. Então, no caso da Cobal, por exemplo, ele já tinha uma discussão feita com o Instituto Federal do Paraná, que está ao lado, né, para que ele possa servir aqui na instituição. Né. E no Centrão é uma área privada e as negociações elas não foram à frente, vamos assim dizer. E quando a prefeitura começou a analisar os terrenos que eram da sua posse e que tinham as características desejáveis, ela encontrou lá no pátio de máquinas, né, uma excelente oportunidade, que para nós significa também a possibilidade de revitalizar aquela região, né, uma região que está, de certa forma, deprimida. Entrevista de João José Passini, coordenador do projeto do Futuro Mercado Municipal de Foz do Iguaçu, junto à Fundação Parque Tecnológico Itaipu, mercado municipal cuja construção e estruturação deve durar, aí, como dito, em torno de 3 anos, com abertura prevista para o segundo semestre de 2017. E a seguir no CBN Turismo, vamos conferir a agenda de lazer para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 59 minutos e foram definidos os vencedores do concurso gastronômico para a escolha do Prato do Centenário de Foz do Iguaçu. A primeira colocação no concurso ficou com o prato surubim grelhado ao estilo iguaçuense, que foi criado pelo chefe Renilson Lipinski e pelo subchefe Wagner Pereira, ambos do Rafaim Palace Hotel. O destaque da receita ficou pela utilização de elementos locais, como o próprio surubim, que foi um peixe que adaptou-se à bacia do Rio Paraná, e também frutas tropicais como abacate e manga. Vamos agora à programação de baladas para o fim de semana na Tríplice Fronteira. Quem gosta de rock, a apresentação do vocalista Gus Monsanto no Zeppelin Old Bar. Música country com Cowboys do Asfalto no Castelo Alemão. Festa 80 e 90 no Balinas Pub. Sertanejo no Woods Bar com Alexandre Nunes e Leandro Rosa. Estas algumas das opções para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 5 de julho de 2014, programa que teve os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã, na sequência aqui na CBN, Copa do Mundo com o jogo da Argentina nas quartas de final. Fique na nossa sintonia, CBN, a rádio que toca notícia. CBN Turismo.